várias vezes o nosso serviço de atendimento permanente está na iminência de não ter um médico de serviço porque, na escala de serviço. E isso é absolutamente inadmissível. Reuni com o Sr. Ministro há pouco tempo, porque temos um médico cá colocado que esteve cá 8 dias durante um ano e conta. Deram mobilidade a um médico para Lisboa. A Administração Regional de Saúde deram mobilidade ao médico sem terem substituto para ele, e por isso, e depois também há mais uma médica que foi colocada que está de baixa, que está de atestado médico, e aí não se pode discutir. Agora, nós precisamos, aquilo que se passou no centro de saúde e a colocação de alguns médicos de empresas é inadmissível. Foi colocado um médico sem, como temos algumas dúvidas sobre a sua qualificação. E por isso, aquilo que eu acho, eu queria deixar um alerta, queria também, os médicos de Oliveira e as pessoas de mais idade têm dado um contributo para que o SAP continue a funcionar. Eu estou preocupado porque vem um mês de férias, o Sr. Ministro na reunião prometeu-me, e agora está a haver concurso em junho, introduziu novas vagas para Oliveira do Hospital. Na minha opinião, este concurso demora meio ano e precisamos de encontrar uma solução diferenciadora de um serviço de atendimento permanente com qualidade e não um entreposto para Coimbra só. Precisamos de ir muito mais longe na área da saúde. Fiz uma proposta ao Sr. Ministro, estou a negociar com ele, foi-me prometido que ele se deslocará a Oliveira do Hospital brevemente para irmos ao centro de saúde, irmos visitarmos a FAD e fazermos uma reunião de trabalho na Câmara Municipal. E também, deixe-me diga, alguns profissionais do SAP, alguns, outros têm tudo feito para ajudar que o SAP funcione. Muitos médicos, mas também quero dizer que há alguns médicos que hoje boicotam o serviço de atendimento permanente de Oliveira do Hospital. Há um conjunto de médicos que têm ajudado muito para que aquilo não fez e tem que lhe sair do corpo, e esses eu agradeço, mas também digo a quem os quer boicotar o SAP, que há médicos que querem e têm boicotado o SAP, que até fazem uma coisa interessante. Não fazem horas extraordinárias cá, mas vão fazer horas extraordinárias do outro lado, com segundas intenções. Eu cá estarei atento, nós estaremos atentos, tenho reunido com os profissionais, que há médicos que têm boicotado o SAP numa tentativa para ele fechar. E eu também percebo porquê. Infelizmente, temos um conjunto de médicos que têm dado muito pelo SAP, que têm feito grande esforço, que nem são obrigados.